As faixas demonstraram o grupo eleito pelos ouvintes do Massachusetts em relação ao 83 como o maior do lado ao heavy metal de Judas Priest. Houve necessidade também de separar o que muitas vezes vocês confundiram, o ao vivo em Portugal e o ao vivo lá por fora. Para o caso de lá por fora é preciso às vezes ler certas coisas e as descrições dos concertos dos três, dois barbudos e mais um sem barba, ZZ Top, parecem entregar de imediato, de bandeja como se pode dizer, o título do maior grupo ao vivo mundial para o velho grupo do Texas, ZZ Top. Já das muitas para os prémios 83 do Lance Schemer, feitos, como vocês sabem, em colaboração com os mais organizados que temos divulgado nesta emissão, dos amantes do HRHM, grupo maior Judas Priest, ao vivo, em geral ZZ Top, e a nomeação que faltava na realidade e que decidimos nós, nesse caso, obter para a divisão, o grupo ao vivo que melhor se exibiu em Portugal, Whitesnake. Três nomeações principais, além de uma lista longa de LPs que os ouvintes do Lança Chamas e nós também, por acordo tácito, divulgaremos nesta emissão de sábado, mais uma aqui no FM Estéreo do Comercial. Dizíamos as três nomeações grandes para Judas Priest, o maior grupo, e duas ao vivo, ZZ Top e em Portugal, Whitesnake. Quatro grupos, uma nomeação um pouco longa para as esperanças de 1984, apesar de algumas delas terem fundamentado as mesmas esperanças ao longo de um, dois e mais anos, caso do Diamond Head, que incluímos neste quarteto. De qualquer modo, quatro nomes que soarão muito rapidamente para vocês, como grupos que poderão ou não confirmar em 84, a grande valia no campo do HRHM. Quiet Riot, Queen's Rush, Helix e Diamond Head. Quiet Riot, este. We'll be right back. Quiet Rides, uma das quatro esperanças dos prémios 83 do Lança-Chamas. Queensrÿche, a outra. Voltados para as esperanças de 84 nos prémios 83 do Lança-Chamas, Quiet Rides, Queensrÿche, Helix e Diamond Head, o único destes quatro grupos a ter também o seu álbum incluído na lista dos 12 melhores, Canterbury, Diamond Head. foram destacados facilmente entre os ouvintes do Lança-Chamas para figurarem nesta apresentação final, resultado da sondagem que muito rapidamente, e mais em mostragem do que outra coisa, efetuámos entre vocês. Além dos Diamond Head, incluídos nessa dúzia com Canterbury, também os ZZ Top, que já teve som, e o álbum é naturalmente Eliminator. Outro que não terá som, Blackfoot, Siogo. E um dos que naturalmente liderou a escolha destes álbuns, que de qualquer modo gostaríamos que apontassem sem classificação especial, Iron Maiden, Peace of Mind. An old man stands on the hill. High as the sun, I knew it. Prémios 83, lança-chamas escolhidos pelos eventos da emissão, acertos de quem a conduz por aqui, grupo do ano Judas Priest, ao vivo lá por fora ZZ Top, cá por dentro Whitesnake, esperanças para este ano, Diamond Head, Quiet Riot, Queensrÿche, Helix, uma dúzia de bons álbuns selecionados por todos nós, ZZ Top, Eliminator, Iron Maiden, Peace of Mind, Def Leppard, Pyromania, Motorhead, Another Perfect Day, Twisted Sister, You Can't Stop, Rock and Roll, Y&T, Mean Streak, Blackfoot, Yogo, Diamond Head, Canterbury, Robert Plant, Principle of Moments. Os outros talvez tenham ainda som, para completar a dúzia, AC/DC, Flick of the Switch, Dio, Holy Diver e Black Sabbath, Born Again. Leopards, Pyromania, Rock Rock, Teardrop. Mais da dúzia escolhida por nós. Dio, Holy Diver, Rainbow in the Dark. Never found. I cry out for magic. I feel it dead. Há 12 de álbuns premiados no Lança-Chamas 83, relativos, naturalmente, a álbuns produzidos em 83. Estamos certos que vocês tomaram nota já da imensa lista dos prémios que todos nós atribuímos por aqui. Os sons do final de hoje vão se acercando do final. É mais um álbum dos incluídos na mão cheia, a dúzia do Lança-Chamas. Naturalmente, Born Again, Black Sabbath. Yeah. FM Estéreo do Comercial, 18-19 aos sábados, lança-chamas o puro sangue hard rock heavy metal. Foi a lista dos 12 álbuns, os 4 grupos mais prometedores para 84, o grande Judas Priest e os dois ao vivo ZZ Top e Whitesnake. Na mão cheia que vocês escolheram para álbuns de 83, sons ainda para os Motörhead, incluídos por lá também. Boa tarde.